Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 56º episódio. Os cavalos também se abatem. Muito bem, quem é que faz ano? Sou eu, panelhaço. Olha lá, caralho, quanto coisa que tu és, pá? Ah, assim é que é. Panelhaço, mataste o aniversariante. Toma cagar, caralho, ficas tu lá a fazer ano já. Já estás a gravar? Por se tiver, não posso. Hã? Se tiver, não posso, assim? Proibido. Não. Não. É assim que se apanham os disparados. É, pois é, são tantos. É são tantos disparados. Oh. Tu tens os números de telefone aí da rapaziada? Qual rapaziada? Por causa do teu aniversário, telefonas para os gajos. Eu falo com eles, para desejarem um bom aniversário e aquela história toda e uma música que eles... Mas quem é a rapaziada? Oh, tu? É que sabes, estamos para Castelo Branco, sim, para o Chico. Sim, poucos amigos, eu vi. Mas este tens o número de telefone deles, cadê? Chico, se atender é milagre. Pois, é verdade. Eu já telefonei tanta vez e acho que nunca tive a resposta. Ó oh, Rafa, daqui a um bocado sentas-te aqui ao pé da gente, pá. Aqui. Ouve lá, não sejas parvo. Olha, eu é que sou parvo. Hoje é o presidente da Joala, olha aí. Está aí, o Rodrigo. Ó, Rodrigo. Chama-me o Rodrigo. Mas é preciso, eu até falei com ele, disse que ele estava cá. Entidades, cara. Mas tu és uma entidade. Tu já exatamente. É o primeiro taberneiro. És uma identidade. O primeiro taberneiro que a gente entrevista. Já viste que tem um gorro de pôr? Camisola amarelo. Camisola amarelo. Mas estás bem de fashion. Mas estás queimadinho, isso é de andares na poda? A apologia da poda. Andei na poda. É uma grande poda esta. Não, agora parei, por causa das geadas. Mas ficas queimado é do frio. Exatamente. Não, pensei que fosse do tinto. Agora até é com o melhor aspecto. Tem que deixar beber, pá. Já sei. Mas não se note pelo que está aí à tua frente. Não posso ver em quantidades industriais como bebia. Isso sempre temos contigo que tens deixado. Mas agora é o quê? Atenção? Atenção. Atenção com isso. Hã? Atenção com isso. A indústria médica, farmacêutica existe A médica é fantástica. Quem é a tua médica? Doutora Andreia. Exatamente. É a mesma que a minha. Temos que entrevistar, que ela é uma miúda porra. Vai lá, vamos prosseguir. Então a gente faz disto o nosso estúdio. E ainda não entrevistamos o dono do estúdio desde que começou. Estou sempre a trabalhar. Pronto, mas a gente já lá vai ao balcão e já faz as perguntas. Vai pensando umas músicas, queres dizer? Vai pensando umas músicas. Entretanto, nós fazemos uma que é para o aniversário. Claro, parabéns, atrasados. Fizeste o quê? 49? Sabe o que é que estava a pensar? Telefonar para os amigos dele. Isso. Gravar. Mas eu já disse, Jerónimo, não tenho amigos. Só tenho inimigos. Então, para os teus inimigos. Vamos lá começar o aniversário do... Esse Miguel, ele tem um bravo. Do aniversário do... Vamos começar. Essa do aniversário. Então começas lá. Tu? Começas tu. Não, começas tu. Não é que és o gajo que sabe. Começas tu. Começas tu. Então já fizemos festas de anos do Jerónimo. Primeiro foi a tua. Primeiro foi a minha. Depois fizemos a tua. Mas agora falta a tua. Agora falta... Miguel. Também faz anos, não é? De 4 em 4 anos faz anos. Até que dia que nasceste? 22 de Fevereiro. De que ano? Do ano daquele carro. Qual é o ano daquele carro? 66. I rode 66. Opa! Isso é Route 66. É um Opel Kadett. Portanto, nasceste no mesmo ano do Opel Kadett. E no mesmo ano em que Portugal e o Eusébio brilhavam nos relevados ingleses. Portugal. E que ajudou sozinho. Foi inaugurado a ponte de Salazar. Não, isso foi em 69. Foi em 66. Não, 69. Isto foi em 66. Dr. Google. Vou ao Dr. Google perguntar o que é que aconteceu no dia. E qual foi o dia? Não foi no dia que foi inaugurado. Foi no dia em que tu nasceste. No dia em que tu nasceste. 22 de Salazar. Dá cá, Dr. Google. Vê lá aí. Pões, põe 22 February 66. Yeah, e depois passas-me o telefone. Foi um ano do caraças. Foi o ano do Sgt. Peppers, foi o ano do Blonde on Blonde, do Dylan. Ponte Salazar. Foi? Inaugurado? Augusto, August 6, 1966. O ano, mas eu quero saber o 22 of February. Mas já que tinha sido esse sentido. Mas cá ver o que é que aconteceu neste dia. A September. O que é que aconteceu no dia 22 de Fevereiro de 1966? Além de nascer o... Ah, a que horas nasceste? E aonde? Não é na maternidade, não, no Hospital Militar, não há. A que horas? Esse A gente vai pôr às 3 da manhã. É uma boa. Às 4 da manhã. Só para chatear. No dia 22 de Fevereiro de 1966, às 4 da madrugada, nascia no Hospital Militar da Lapa um jovem robusto petis que daria pelo seu nome Miguel Newton. Qual é o nome inteiro? José Miguel Newton Rodrigues de Sousa. O José Miguel Newton Rodrigues de Sousa nascia no Hospital Militar da Lapa às 4 da madrugada do dia 22 de Fevereiro de 1966, pesando uns robustos 6 quilos. 6 quilos e 500. Bom leitão. Bom leitão. Que viria a ser mundialmente famoso na terra dele como o líder espiritual dos mata-ratos. Nesse mesmo dia nasceram também, isto é só americanos que a gente não conhece lá nenhum, nascia a Resha Riggins, que foi Miss Alabama em 1999. Sim, exatamente. Conheço perfeitamente. Neste dia, no top americano, a música que estava no top americano era These Boots Are Made For Walking, da Nancy Sinatra. Pode ser já a primeira música a sair da bola. Isso não é do Johnny Cash? Não, é da Nancy Sinatra. Que era também... Lee Eastwood. Que era também... era número 1 nos Estados Unidos, nas charts dos Estados Unidos e Inglaterra. Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Foi também o dia em que foi tirada a primeira selfie no espaço. há uns mais comuns. O que é que se passava no Senegal? Nesse dia. Exatamente. No Congo. Brazzaville. Aqui para o detox. Ah, deixa lá isso. No dia 22 de fevereiro de 66, que é sobre o signo Peixes. Boa tarde. Faneca. Olá. Olá. Faltavam 312 dias para acabar o ano. Isso é que é informação relevante. Ah, foi lançado neste dia o Arizona Colt, um filme com o Giuliano Gemma. Ou seja, nesta altura era só Western Spaghetti a bombar. Em 1997, no dia 22 de fevereiro, foi a primeira clonagem bem sucedida da Dolly, da ovelha Dolly. Não sou o pai. Mas o pai da ovelha. Quem é o pai? O pai da criança. Oh, deixa lá isso. Escolha lá uma música para dar-vos os parabéns. Não, manda vir, como não há boa ali velas, manda vir 54 copos, sem cheiro de desejar. 54, não, 57. Ah, tu já estavas a rapar 3 copinhos. Uma música, olha, olha para estar a falar. Eu jogava que era da Tom Robinson Band. E ele disse, e depois fui verificar, e é mesmo verdade. É do Squeeze, aquela do Cool for Cats. Como eu faço anos, eu deixo-te passar a música no programa. The Indians send signals from the rocks above the pass. The cowboys take position in the bushes and the grass. The score is with the corporal, she is tied against a tree. She doesn't mind the language, it's the beating she don't need. She lets loose all the horses when the corporal is asleep. And he wakes to find the fire's dead and arrows in his axe. And Davy Crockett rides around and says it's cool for cats, it's cool for cats. The Sweeney's doing 90 cause they've got nowhere to go. They get a gang of villains in a shed up at Heathrow. They're counting out the fivers when the handcuffs lock again. In and out of Wandsworth with the numbers on their names. It's funny how the missus always looks a bleeding sane. And meanwhile at the station there's a couple of likely lads who swear like as your father and they're very cool for cats, they're cool for cats. To change the mood a little I've been posing down the pub. I'm seeing my reflection, I'm looking slightly rough. I fancy this, I fancy that, I wanna be so flash. I'll give a little muscle and I'll spend a little cash. But all I get is bitter and a nasty little rash. And by the time I'm sober I've forgotten what I've had. And everybody tells me that it's cool to be a cat, cool for cats. Questions that she hangs onto the wall. I kiss her for the first time and then I take her home. I'm invited in for coffee and I give the dog a bone. She likes to go to discos but she's never on her own. I said I'll see you later and I'll give her some old chat. But it's not like they on the TV. When it's cool for cats, it's cool for cats. We'll be right back. isto é... Sabes quem é que nasceu no dia 22 de Fevereiro? Quem? O senhor George Washington, aquele senhor americano que pôs os ingleses lá a mexer. O Arthur Schopenhauer. O Robert Baden-Powell, este é o pai dos escuteiros. Sim. E o Niki Lauda, piloto de Fórmula 1. Por outro lado, morreram neste mesmo dia de 22 de Fevereiro o Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio. Não conhece o Américo Vespúcio? Não é o Américo Vespúcio, é o Américo Vespúcio. O que é este? É um navegador que descobriu a América, chama-se América por causa deste cavalheiro. Ah! O Andy Orwell e o Jonas Savimbi. Ele é Jonas! Todo o poder ao Jonas! Pronto, perdeu a cabeça, coitado. Andy Orwell morreu. Não, agora temos aqui a Maria João, é a próxima vítima. Maria João! Exatamente. Tens aqui a arma é difícil de tarefa. O que é que tu achaste tão interessante que te apaixonaste por um gajo que nasceu em 22 de O que dizem os teus olhos? 966. Não é? Vocês já se conhecem há quantas luas? Há 10 luas. Ah, 10 luas. Tem que haver diversidade, não é? Uma música necessariamente que o Miguel goste, não é? As coisas das danças, a gente não dá o que as pessoas gostam, não dá o que a gente quer dar. Não escolho. Que merda de parede. Não ia. Eu escolho aquela da France Gall. Estavas a falar de... A France Gall? Qual? Qualquer. Viens, suis-moi. Je connais une route d'émail qui mène au pays de perles et de corail. Avec amour, avec douceur. Moi, joli bébé requin, je vais te dévorer le cœur. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé d'amour. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé d'amour. Viens jouer, jouer, rassaute-mouton sur les vagues. Je vais te faire descendre dans un ciel de sable. Je suis un bébé requin au ventre blanc, au dents nacrées. Dans les eaux chaudes je t'entraînerai, et sans que tu le saches, avec amour, avec douceur. Moi joli bébé requin, je vais te dévorer le cœur. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé d'amour. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé d'amour. Pour te garder, moi je me battrai contre mes sœurs. Je veux être la seule à te manger le cœur. Vamos apresentar o Rafa. O Rafa, para quem não sabe, é só estou a explicar quem é. O Rafa, para quem não sabe, é dono destes estúdios onde nós gravamos 50%, 80% dos programas. É o Estúdios Rafa, aqui no Carvalhal, que de vez em quando funcionam como bar também. Não, mas antes de trabalhar, diz aí duas coisinhas sobre o Newton e escolhe uma música para ele. É o aniversário. Ah, o aniversário já foi. É, mas não interessa. Faz anos no mesmo dia que o teu bar. Ok. Sim. fiz 23 anos. Quatro. O que é que tu achas do Miguel? Não, um gajo porreiro, pá, um gajo porreiro. Bom cliente, não é chato? Sim. Paga tudo? Sim. Paga o dele e os tem, dos tem tudo em dia, tirando o 2, ainda não está pago, mas pronto. Em princípio vai pagar. Aí o Jerónimo paga hoje. Hoje é o Jerónimo. Ah, tá, não pode ser sempre tão, pronto. Eu tenho uma música aqui para o... Ah, para ele só gosta de música brava, foi. Lá, aí uma brava música. Então... Vamos ao que é o já me está um cliente a chamar, e agora? Escolhe a música rapidamente. Não é fácil. Então eu vou lá atender o cliente com o microfone enquanto tu pensas. Está lá, vou lá atender. Leva o microfone. Mas pensa, o que é? O que é que a música que queres? E falta-te os clientes. Não, vamos ligar a... Exatamente, aos amigos. O que é que vamos ligar? Ao Chorão, por já. O Chorão é gajo para atender o telefone e inspirou, vá. Isto hoje é quando o telefone toca. Exatamente. Hoje é quando o telefone toca. Tens direito. É como quando vais de cana. Tens direito a 3 telefonemas. Sim. Escolhe bem. 5 faz anos. Não, 3. 3. 3 telefonemas. Mas não és tu que telefone, não és tu que falas. Não és tu que falas, hã? És tu. Não, eu falo com uma, tu falas com outra pessoa. O Chico também podia. O Chico. Mas este o atende. Está a fechar o jornal. Estou. Ó, Chorão, estás bom? Olá. É o Pelejão. Diz-me. Olha, estamos aqui a gravar o Quando o Telefone Toca, versão Conversas da Baladiça. E hoje estamos a fazer uma emissão especial comemorativa das primaveras não sei quantas do Miguel Newton. Sim. E tu, como amigo do programa e amigo do Miguel Newton, queremos apenas que dissesse a frase, dissesse uma ou duas coisas. O que é que achas do Miguel? E que escolhesse uma música para passarmos aqui no programa em homenagem a este nosso grande líder e timoneiro espiritual deste programa. Opa! Estás pronto? É. Não estás a cagar, não? Podes... Não estou a trabalhar, como tu sabes. Então, agora estou aqui na sala. É mais ou menos como estar a cagar. Então, mas se quiser, só tens que ir aí, pegas no telefone, vais aí à salinha de reuniões. Fechas-te um bocadinho. Tenho que dizer uma frase? Não, tens de dizer o que é que achas do Miguel, pá. O que é que ele veio trazer aqui à nossa terra, este marasmo? Bananas. Bananas. Está bem. E depois dedicar-lhe uma música. Está bem. Está muito claro. Já estás aí na salinha fechado? Estou. Então o que é que achas do Miguel e o que é que o Miguel veio trazer aqui à... Opa, o Miguel é uma pessoa excelente. Primeiro tem um grande coração. É altamente motivador. Se não fosse ele, eu não gravava certos temas que eu gravei. Segundo, trouxe para cá um festival de punk, rock, hard rock. Espetacular, porque assim não preciso de ir para as grandes metrópoles para ouvir a música que gosto. Muito bem. Mais? Mais uma música, já disseste tudo. Ah, música. Sim. Então a música que eu escolho é aquela música que ele gravou comigo, da minha autoria. Chama-se Madman. E ele está a cantar comigo. É pá, excelente. Boa então escolha. Vamos ouvir o Madman do Jorge Chorão com o Miguel Newton. Obrigado. Podes continuar a trabalhar, que é para isso que te pagam. Vá, um abraço. Ah, bem-aja, Miguel. Bem-aja, Rui. Dos miolos corta-os pela raiz. Se não tens uma faca, eu empresto. Toma lá. Dos Ramones, mas qual dos Ramones? Boas tardes. Estás bom? É aquela. É o Ana Bissandita. Ele quer ser sedado aqui, o Rafa. Tanto. Então, o Ana Bissandita dos Ramones. Agora é que vou levar quatro muito. E depois traz quatro sedativos aqui para. Chico Esteves. É cá dos meus. Olha, tu? Oh, grande Chico, pá! Aqui fala o Jerónimo. Este é meu. Estás fixe? Em grande forma. É sim. Olha, estamos aqui a gravar o... mais um programa para as conversas da Abladiza. Como tu sabes, o Miguel fez anos há dias, mas hoje não tivemos tempo de fazer o programa... Sobre o Miguel. Sabes que isto aqui é... faz conversas da Abladiza, como é normal. E a gente queria que tu dissesses qualquer coisa sobre o Miguel, o que é que tu achas do Miguel, e que escolhesse uma música para dedicares ao Miguel, como é óbvio. Escolher uma música para dedicar... Não! Tens que dizer algo sobre o Miguel, o que é que tu achas do Miguel. Podes dizer mal, podes dizer mal, também podes dizer mal, aliás, até deves. Que é para haver contraditório, senão claro. Parece um... um masturbatório. Oh. Então, o que é que eu acho do Miguel? Então, sim. O Miguel tornou-se, ou seja, primeiro fomos companheiros de banda, fomos conhecidos, conhecemos-nos em outros copos, passámos a ser companheiros. Não, isso é mentira. Depois, com os anos, passámos a ser amigos, e depois de amigos somos quase irmãos hoje, é o meu melhor amigo, que é das pessoas que sabe mais da minha vida, e confio nele para tudo. Ótimo. Pode ser muito mais do que isto. Pronto. Claro, já não é pouco. Isso é muito. Até escolhe lá uma música para dedicares a ele, ao aniversário. Epá, foda-se. Toda a gente fica com medo de escolher um. Escolhe lá uma. Pode ser a Hold On, da versão do Samandei. Escolhe lá. O aniversariante está aqui. O aniversariante está a chorar, agora não ouviu. Simon Dave, hold on, I'm coming, não é? Estou a escolher essa música porque eu sei que ele gosta dela. Pronto. É assim mesmo, Chico. Ah, grande Chico, muito obrigado. Um abraço, pá. Um abraço, um abraço. Um abraço para todos. Um abraço, vá, tchau, boa tarde. Passo nesta Olá. Estrada? Sim. Só, Miguel. Sim. Olá. Tenho aqui uma pessoa que queria falar consigo. Quem é? É o Rui Pulgião. Quem? Rui Pulgião. Não percebi. Rui Pulgião. Viva! Está-me a ouvir? Estou a ouvir, mas não percebi quem é. Eu sou o Rui Pulgião, faço aqui, sou amigo do Miguel e fazemos aqui um programa de rádio aqui no Fundão, juntos. Ah, sim. E pronto, estamos a fazer este programa dedicado, já atrasado, que é sempre a mesma história, é uma espécie de festa de aniversário aqui do Miguel. Ah, muito bem. E então o que é que eu queria desafiá-lo? Queria que me contasse uma história qualquer do Miguel quando era pequenino, uma que se possa contar, não das que não se possam contar, e que depois pensasse aí numa música à sua escolha, ao seu gosto, para dedicar aqui ao seu filho. Pode ser? Com certeza não é de uma grande dele. Mas o objetivo é esse, que é para não ser um programa só com as músicas dele. É um programa que o... Como é que o senhor se chama? João. O senhor João queira que o seu filho ainda está em boa idade de ter educação musical, de aprender músicas como deve ser. E a outra era se nos contava aí, se lembrava assim uma história engraçada dele quando era miúdo. Então vamos primeiro à música. Escolha aí uma música e damos-lhe aí um bocadinho de tempo para pensar assim numa história de quando ele era pequenino. Pode ser a Carmen do Bizet. Muito bem. Então, Carmen do Bizet, dedicada pelo... Ele não deve gostar, mas enfim... Não, ele está a tempo de aprender ainda a gostar. Não, vai gostar. quando era miúdo eram muitas, não é? Mas agora para escolher já não, a minha memória é mais para coisas perto. Então, mas diga-me só, como é que ele era quando era assim pequenino? Era endiabrado como é agora ou era mais calmo? Tinha dias. Tinha uns dias calmos, mas havia uns dias que aquilo era uma desgraça. Então, em determinada altura, arranjou-me uns amigos, aí não, aqui, uns amigos que aquilo foi uma desgraça. Mas enfim, pronto, olha, sabe, são coisas para esquecer, não vale a pena lembrar. Então, mas assim pequenino, quando ele era pequenino, era assim, era gordinho, era, gostava de comer? Não, era magrinho, era muito loiro, de olhos muito azuis, era, toda a gente achava que ele era um mimo. É, sim. Nunca ninguém pensou que ia dar no que deu. Já agora, Sr. João... Isto agora é o Jerónimo que faz o programa connosco. Já agora, eu só queria perguntar uma coisa. Você aceitou de bom grado quando ele enverdou para aquela, o género de música, o punk, a entrar em palco? O que é que você achava de tudo isso? Eu achava que era uma perda de tempo, mas enfim, ele escolheu. Claro. Agora lembro-me, nessa época nós comíamos todos à mesa na casa de jantar, a família toda, e de maneira que quando o Miguel apareceu com um brinco na orelha, houve uma série de dias que não deixei ir à mesa, mas enfim, olha, mas isso tudo passa, não é? Passou tudo. Pronto, olha, um grande abraço aqui da Beira Baixa para si. Tá. Muito obrigado. Bem, boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Felicidades para todos. Obrigado. Cinco estrelas esta, não foi? É pá. Cara, me dizia já leva tudo. Há alguma coisa de mal. É só trazer essa memória sobre o início da carreira, punk. Não deve ter sido. Acho que lembras-te? Achas que já está? Ficaste sem jantar. Achas que já não? Mas tu és o irmão mais do meio? Não, são quantos irmãos? Somos quatro. Sou o segundo. Não queres-te falar o meu irmão? Só o rapaz e a rapariga. Vamos falar a minha irmã Rita. Rita. São dos rapazes e dos raparigas? Sim. Nem precisamos de pôr música. Já nem precisamos de pôr música. Só Carmen Bizia, a tua mãe também era giro se ela atendesse. Hã? A minha mãe ouve mal e depois mal. Nunca atende. Ele já entrevistou. Quem é? A irmã? A mãe? Não, agora é a dona Rita. Tu? Alô, Rita. Oi, amigas, conta. Olha, tenho aqui uma pessoa que quer falar contigo. Ah, é? É. Oh, uma não, duas. Duas. Duas. Neste caso. É a tua irmã? É. Rita, não sei se você sabe que nós estamos a fazer um programa aqui no Fundão, na Rádio Cova da Beira, que é as Conversas da Baladiça, sim. Sim. E nós estamos a fazer um programa que é para celebrar o aniversário, claro, atrasado, como sempre, para celebrar o aniversário do seu irmão, do Miguel. Sim. Domingas. Domingas, exatamente. E nós aquilo que queríamos era uma história que nos contasse sobre a infância, com o seu irmão, qualquer coisa. E claro, para dedicar uma música a ele, que uma música qualquer, não interessa, não é necessário ser daquelas que ele fez. Sim. Pense lá um bocadinho, dedique lá uma música e conte lá uma história. Uma história de infância, ou caricata, ou qualquer coisa. Está bem, mas tenho tempo para pensar nisso, não tenho? Não, tem que ser agora. Nós estamos a gravar. Agora, neste momento... Então não, vamos ser mais justos. A música é mais fácil. Então vá, escolha a música agora e damos-lhe 5 minutos para uma história. É o Rui do João, é um do trio. É um do trio, claro. Uma música... Olha, uma música dos Ramones. Muito bem. Muito bom. Qual? Não sei, agora os nomes assim de cor não sei. Mas eu quando penso no meu irmão e penso na minha infância, é do que me lembro. Ramones ou Sex Pistols, sim. God Save the Queen, God por Save exemplo. The Queen. Sim. Tá bem. Então vamos ficar a ouvir o God Save the Queen e já ligamos daqui a 5 minutos. Que é para contar a história. A história Está bem, está bem. Ou quero contá-la já agora? Não, tenho que pensar numa. Tenho que me concentrar e pensar numa história. Está bem, está bem, está bem. Até já, muito obrigado. Até já. Está bem, até já, até já. Abre perspectivas para muitos, podemos entrevistar toda a gente. Sai isto. Eu conheço. Alô, mestre. Alô, coisa linda. Como é que está? Como é que é, pá? Estás na casa de banho? Estás sempre na casa de banho, tu. Estou quase, meu. Olha, tenho aqui uma pessoa que quer falar contigo. Então, uma pessoa? Não, são duas. Duas. Dois artistas. Oh, Tiago. Quem é que são os bichos? Olha, aqui falou o Jerónimo, pá. Olá, boa tarde. E aí, Jerónimo, estás bem? Está tudo bem, tudo. Olha, não, amigo, está tudo, diz-me. Está, olha, nós estamos aqui a gravar o programa para as conversas da Boladiza. Estou eu, o Pelejão e o Miguel e a Maria João também, claro. A Maria João ainda não tirou fotografia porque é difícil tirar fotografia ao telemóvel, mas pronto, tudo bem. É para comemorar, ou para celebrar, o aniversário do Miguel Newton. Ah, pois é. E era... Parabéns, e era... Pá. E era importante que, epá, que nos contasses um relato qualquer de que tu tivesse tido com o Miguel Newton, interessante, ou caricato, ou seja... O que é que achas dele? O que é que achas bem, dele, exatamente. Mal. E depois escolhes uma música para lhe dedicares, pá. Olha, mas eu agora, espera aí um bocadinho, eu já vos ligo de volta, porque eu agora não posso falar, porque eu estou aqui no meu trabalho. Está bem. Ah! Mas eu já vos ligo. Pode daqui ser? A quanto tempo? Epá, daqui a 10 minutos. Pronto, está bem. Ótimo, vá. Já vos ligo, vá, até já. Cicatos e Picos, uma música que gostasse de ouvir no seu Cicatos e Picos, era a música ao contrário. A música? A pior música que já ouviste na vida. Eu ouvi, fica logo com fernicoques de... No Joy Division. A sério? Todas ou algumas? Todas, embirro. Embirras com os Joy Também pode ser os Smiths. Também embirras com os Smiths. Então só por causa dessa merda, vamos dedicar-lhe uma música dos Joy Division e uma dos Smiths. Mais nada. Pois isso era... Olha, a minha irmã. Ora aí está. Música. Alô, Rita. Diferentes para pessoas que... Olá, Miguel. Sim. Pronto, posso então contar a história? Podes. Agora sim, agora pronto. Olá, boa tarde. Somos todos ouvidos. Exatamente. Rita. Vamos a isso. Vamos a isso? Estamos curiosos. Pronto, então eu era miúda, devia ter aí uns, não sei, talvez uns 13, 14 anos. E um dia cheguei a casa e o meu irmão Miguel estava com uma agulha e com tinta da China... a fazer uma tatuagem no braço. Então ele molhava a agulha na tinta da China e ia tatuando o braço. Eu achei piada aquilo. Na altura também fiz uma pequena tatuagem aqui nas costas da mão. E tenho essa tatuagem até hoje. Na altura ainda não havia muita gente a tatuar, não é? Em Portugal não, praticamente ninguém. E assim criei uma paixão por tatuagens à conta do meu irmão. Curiosamente, ele não tem tatuagem nenhuma. Nenhuma. Nem eu. É só mesmo a paixão. Não, e eu também tenho tatuagens hoje em dia, mas acho que essa paixão veio daí, veio com o meu irmão. E o que é que os vossos pais acharam essa gracinha da tatuagem com agulha e tinta da China? Eu acho que eles na altura nem se aperceberam. Ah, estava escondida. Estava escondida. Eu fiz só umas pintinhas aqui nas costas da mão. O meu irmão fez no braço na altura, acho que foi isso, não foi, Miguel? Fizeste uma coisa qualquer no braço. Pronto. Rita, obrigado. Oh, muito obrigado. Nada. Boa tarde. Liga-lhe lá, só para ouvirmos a música que ele tem. Tu não conheces a música linda que ele tem? Qual? Não? Vamos ouvir? Isto é a música que o nosso convidado especial e homenageado, e que quando se liga ao Miguel Newton, toca no telemóvel dele. Vamos apreciar. Oh, filha, não digas isso. Brinca lá esta sardinha. Queres ver o sequinado? Olha para a minha pilinha. Se queres ver o sequinado, olha para a minha pilinha. Olha, então eu queria dedicar esta música ao nosso grande timoneiro, Miguel Newton. É o Panic in the Streets of London dos Smiths. fecharmos isto em grande, vais escolher uma música e vamos fazer aquela pergunta que se faz sempre aos artistas. Projetos para o futuro. Projetos para o futuro. Exatamente. Não há futuro. O mundo vai acabar. Não há projetos. Mas vai acabar só depois do próximo Fatela Sónica. Claro. Ah. Dos próximos 4 Fatela Sónica. Portanto, temos garantidos mais 4 anos de Fatela Sónica. Lá estarei eu mais bem. Exato. Oh, filha, não digas isso. Oi, está ele, é o Tiago. Alô, Granada. Então, oh, aqui, Tiago. Pá, agora já posso falar. Ah, epá, ainda parabéns, bem. Oh, Miguel, parabéns pessoalmente. Pá. Está bem. Já passaram. Não, ainda está dentro do prazo. Está dentro do prazo. Então, Tiago, já pensaste, agora, já pensaste na história? É uma história e uma música. Correr, um bom coração. É uma vez. Ou que é uma vez. Uma historinha boa e uma música para fechar. Olha, estou-me a lembrar assim de uma que fomos. Sei lá, isto foi em 2007, que fomos ver mata-ratos. Pronto, fomos ver mata-ratos ao Algarve. Acho que aquilo era Santo Estevão. Em Santo Estevão. E foi aí, no final do concerto, pá, aquilo foi um farrabadó, fogo, vê lá um enxerto de porrada. E pá, no final, fomos dormir lá para a casa dos bacanos lá de uma banda, que é os Canhões de Guerra, lá do Algarve. E pá, e lembro, tipo, aquilo... O Miguel devia estar muito calor ou assim, o gajo decidiu dormir mesmo à porta da casa de banho, estás a ver? Epá, e aquilo, um gajo para ir à casa de banho quase teve que construir uma ponte para passar para passar por cima do Miguel. Da barriga. Mas sei lá, tantas histórias, pode ser então. Mas pronto, epá, um gajo, o Miguel é uma pessoa que apoia aí as bandas, pá, e já apoiou muitas, e a minha inclusive também. Epá, um abraço para o Miguel. Ora, boa. Obrigado. Um abraço, pá. Obrigado. Tá feito, pá. Olha, pessoal, grande abraço para vocês. Deixa para aí em cima do grelhador. Essa também é uma história boa. Essa é a história contemporânea. Então conta lá. É pá, não sei. Essa aí é o Miguel que tem que contar. Eu não sei bem. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Despedida. Pronto, despedida já está despedida. Ah, não, tem que és. Vá, tu é que gostas. O Jerónimo gosta sempre de fazer esta despedida às minhas seus avós. Vá, vá. E por hoje, cada um o nosso programa. Despedimos com amizade. Neste radioso dia. E até um próximo programa. Boa tarde, até lá. Boa tarde, não. Boa noite. Eu já me quero verão já. E boa esta, noite, é? Até lá. E esta, é? Exatamente. Conversas da Abaladiça. Um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si.